você ficar. Beleza? Vou pedir pra você voltar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você voltar. Alô, galera! Vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Muito obrigado. Eu te adoro. Galera, valeu. Meu amor, a semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrir, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa que não vale no momento. Só que quero amar, de jeito maneiro. Não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero de tua vida inteira. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Legal! Alô, Marco Paulo, alô, Flavinha. Gostou daquela música do amor? Ela tá boa. Porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem. Sou feliz de ser amado por alguém. Porque eu te amo, eu te adoro.